Amor, não me deixe na solidão. É duro pra o meu coração saber que você não quer mais. Perdoa, foi só um deslize à toa. Vamos voltar numa boa. Te juro, não acontece mais. Amor, não me deixe na solidão. É duro pra o meu coração saber que você não quer mais. Perdoa, foi só um deslize à toa. Vamos voltar numa boa. Te juro, não acontece mais. Meu bem, acaba com essa confusão. Não chama isso de traição. Foi só um beijinho à toa. Amor, foi só três uísque a mais. Tu sabes que não sou capaz de ficar com outra pessoa. Amor, aquela minha amiga é louca. Ela beijou a minha boca só pra provar pra alguém que não quer mais. Espero que entenda minha situação, porque esse meu coração já não aguenta essa solidão. Meu bem, acaba com essa confusão. Não chama isso de traição. Foi só um beijinho à toa. Amor, foi só três uísque a mais. Tu sabes que não sou capaz de ficar com outra pessoa. Foi só um beijinho à toa. Amor, foi só três uísque a mais. Tu sabes que não sou capaz de ficar com outra pessoa.